batidas pesadas. Som contagiante. Música e poesia. Squads. Transformação. Mutação. Evolução. Renovação. Tudo o que vem se modificando e melhorando através dos tempos. Você também tem o poder da transformação. Hip Hop não para. Paz.